felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda chora. E é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Se liga no swing, vai! A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo. Quando eu começo a cantar, o pensamento parece uma coisa à toa. Mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Joga a mão, vai! Felicidade e a saudade no meu peito ainda chora. E é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade... Quem sabe cantar, levanta a mão, balança e canta felicidade. Vai, vai! Felicidade e a saudade no meu peito ainda chora. E é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Vamos embora! Mesa de bada chicana, sucesso! Chicana, Deus abençoe a todos.